Obrigada. Clear cross runway 1028, on Delta, call ground 1-1-1. Cruzando 80 para 5050, 30 só de voo direto, usando para representar a formação ali em Cari. É, gol no 1-2, confirma a velocidade de cara. Tá com 2509. Certo, reduza para 2209, autorizado voar, usar. Desce e mantenha 2000 pés, estamos estabilizados para o procedimento LF, Zulu, pista 28. 7, descendo com 229, poderá estabilizar o gol 1-1-2. 2770, autorizado decolagem pista 28, vento 220 graus, 5 nós. Livre decolagem azul 2770. Temos a turma na escuta? Decolagem 23, mantenha a proa até 2500, chame o controle 1935, meu voo. Mantenha a proa até 2500, 1935, grata azul 2770. Nossa, metade. Autorizado, puxa, na média, está 3191. Está 2/2, para o controle. Mas não possível copiá-lo, Wolf Mike. Mantenha essa regra de voo visual, de forma quando afastado 20 milhas de Salvador. Confirme um setor que prossiga para Salvador. Sim, agora já melhorou, 4/4. Mantenha essa regra de voo visual a 500 pés, ajuste o altímetro no 0-4, voando rota terra. Azul 2770. Controle, gol 1864. Azul 2770, contato em radar na decolagem, suba do nível de voo do 1060, via saída coral. Chego, tá apurando coral 160, azul 2770. O 1864, deixa e mantém a 3000 pés, ajuste o altímetro no 0-4, reduza para 2-1-0-9. Ok, desce 3000, reduzindo, voo no 864, informa-te após o PRIM, não tem condições de voar. Será possível voar o 363? 363 para final do procedimento LS, X-ray, pista no 828. Abriamos. Ok. Reduza para 2009, após a pista autorizada do voo Serra Dito 363, informe estabilizado no procedimento. Ok, reduzindo 2009, direto Serra Dito 363, da portaria final 1864. Sim. Aperta cargo 8487, completo o final do procedimento, chama agora pois, na frequência 1.18.95. Completo o final, chama a torre, está estabilizada, aperta cargo 8487. Salvador, essa carga 8487, estabilizado em LS28. Desalfa pista? Negativo. Faz de 2 Alfa Pista, QNH 204, opção 8487. Chave sobre o campo? Negativo. O táxi está 3191, está com 228 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Está 3191 no 228 no PLB, Campinas, 320, autorizar táxi até o ponto de espera da 28, via táxi principal, Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, Torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro 9014. 9014, autorizado o táxi via Apache Juliette Alfa com a torre 1895, da 3191. Torre 1094, seu número é Santa Recife, na sequência 1685, alterna 1245. 1268, 2545, gol no 094, muito obrigado. 28. Tem uma aproximação agora de pista livre, QNH 104, gol no no solo aos 28, libere próxima à direita para ingresso no pátio principal e chame o solo 1221. Fica os agilis a manobras? 1864 iniciado só para aproximação, completo sábado por segmento. Toma agora torre na sequência 118, decimal 95, reduza. O tráfego processo está agora com grau superior de 1209. Ok, reduzindo para mínima e torre de. Qual é a torre? 118, decimal 95. 295, obrigado. Close point, Brazilian Force 7207. Número 62, agora de pista livre. Aguardando na final. Bom dia, voo no 864 final. 864, aguarde pista livre, QNH 104. Ok, aguarda, se esforço, 864. Voo no 62, vento 220 graus, no 5 nós, livre pouso, pista 28. Livre pouso na 28, voo no 162. Número 62, no solo aos 3-0, condições de liberar a esquerda na delta? Estamos liberando a delta, gol 1162. Deixa para Delta, chame o Sol 1211 para ingresso na Alfa. Salvador, bom dia, gol 1162, está livrado na Delta. Gol 1162, autorizado. Para o pátio 11, ataque Alfa, Juliette, portão 04. Livre, táxi, Alfa, Juliette, portão 04, gol 1162. Salvador, bom dia, no 556, voo com informação Mike, autorização Galeão. Voo no 556, informação Mike, confere, autorizado Salvador para o Galeão, via P-November 857. Nível de voo autorizado 360, saída da El Leda Irumi. Decola da pista 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés, após curva à esquerda no perfil da saída da El. Transponder 5043, controle Salvador, opera na frequência 119.35. West Alpha, 864. Quero via P-November 857, saída da El Leda Irumi. Decola a pista 28, mantém por até 2500, após curva esquerda, mantém perfil da El. 5043 o transponder, controle 119.35. Seven clear, the helicopter runway 28, wind 220 degrees, 13 knots. This helicopter runway 28, the airport 7207. Taxiway Alpha Juliet, portão 05. Alpha Juliet, direto do 5864, obrigado. Rolagem do P3 na Força Aérea, autorizado a LEMA de pista 28. Após a rolagem da aeronave na decolagem, a linha mantém azul 407. Force 707, Airbonet 34, this access your departure taro after fly Maceió, so, Brazilian Force 7207. Brazilian Force 7207, around departure, and then fly direct to Maceió, Brazilian Force 7207. Affirmative, contact now, Salvador Departure 119.35. Final departure 119.35, Brazil Air Force 7207. Pronto, copa? 3895, autorizado Salvador Guarulhos. Via 3110, Papão, saída do CT1 base. É 3044, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 340. Saída da Euleda Módiva. Decola da pista 28. Mantém proa até 2500 pés após curve a primeira esquerda. No perfil da saída da El, acione 5042 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 1119.35. 180, correction, 1900. 190, Brasília Fox 7207. 3895 está correto, está me pondo na posição 1-0. Olha, Cotão. Aeronave acionada, eu transpondo 0114, não escuto controle. Mike Golf Mike, está agora a rotatória 500 pés, se avisar o quadrado. Afirma. 7. O Papá Romeu Mike Golf Mike, chame agora final Salvador na frequência 118.95. Salvador, o azul 4207, decolado, cruzando 1200 pés. Azul 4207, contato radar na decolagem, subindo até o nível de voo 340, apoio 2500 pés, foi... Vai. Certo, apoio 2500, para o Lidael, devo subir ao nível 360, confirma. 360, nós temos no sistema 340, confirma a autorização paga pela torre. 340, é isso aí, 340. Aqui. Autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Se mantém na 28, 3191. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 220 próximo 4 nós. Que legal no 014, Mike Golf Mike. Ai, que graça. dia, voo no 790, sente da Mike, autorização recebe pronto costa. Voo no 790, boa tarde. Informação Michael Ferreira, autorizado para Recife. Libras 17, livro de voo autorizado 370, saída Aron, após DCT Aru, decola da pista 28, após decolagem mantém para o até 2.500 pés, após cumprir o perfil da saída Aron, acione 5046, com primeira curva à direita no perfil da saída Aron. Acione 5046, controle de operando a frequência 119.35. Deu ativo autorizado 370 para Recife, conforme a rota e plano, antes do Luno 7. Decolando a 28 na Aron, DCT, Aru, depois mantém a primeira curva à direita, após 2.500 metros curva à direita, transporte 5046, controle 119.35, gol no 790. Pela 790, após decolagem, mantém até 2.500 pés. Após com o perfil da saída Aron, o planejamento está correto, chame pronto. Gente, chama pronto, 970. E nessa, agora o controle ILS na frequência 120, decimal 1. Está November, aguarde cópia. Está copiando November e aguardando a cópia, o 374. Ciente da November, então 3745. Autorizado Salvador para Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, via peso 1-0, Tubasa peso 1-6, Cosmo, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda Mótiva, decola da pista 28, após decolagem mantém a proa até 2.500 pés, após cumprir o perfil da saída da EL. Acione 5045, controle Salvador, pela frequência 119.35. Salvador, bom dia, TAM 31 no avião. TAM 31 no avião, no contato radar na decolagem, sub e mantendo o nível 340, via saída da EL. 340, via da EL. Passando 2.500, curva à esquerda, né? Afirmo. Eu. Após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés e curve à esquerda, né, no perfil da saída da EL. O cotejamento está correto, posição 02, chame pronto. Vamos lá. Agora sempre Recife na frequência 1251, alterna 1283. 251-283, 4207. Controle Salvador, acionar 6366, centro da Mike. Jalé 6356, acionado, transpoder 4671. Afirmo, 4671. Jalé 64671, na sanificação via chegada Kari, desse Matheus 0-0, ajuste altímetro 1-0, 1-4. Autorizando a chegada via Kari, a falada indicação, o Jalé 6356, 1-0, 1-4. Confirmando, o Jalé 4671. Negativo, o Jalé 6356, está com... O transponder acionado 4671. Certo, Chanel 6356, descendo para o 050. 050, 8295, Lake Falls, can we taxi? O 91 tem ciência das restrições da saída da E? 191, pra gente aqui, não tem nenhuma restrição na carta. Certo, suba restrito nível de voo 120, tá 3191 no contexto. Restrito 120, tá 3191. Chalé 356, desse é restrito nível de voo 140. Trato. 11 horas. 20 milhas, rumo sul, passando o nível 110, em acessão ao nível 120, é 2320. Gente, descendo, restrito até 191 sube, mantém o nível de voo 340, tráfego superado. Negativo 340, 3191. 391, com alguma restrição na carta da EL para a pista 28. Subirá na saída, manter o nível de voo, subir, manter o nível de voo 100 restrito até 30 milhas do BR Salvador, devido às aeronaves que chegam a chegar da CARI para a pista 28. Positivo, realmente a nossa saída aqui não constava no computador do avião. Obrigado, desculpe. A título de informação, obrigado. Chanel 356, 2.0.0.0. 0.5.0, Chanel 356. Hotel 3895 na escuta do Salvo Salvador. Só para ratificar, é, manter o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Tá bem pronto, tá? São 38 horas, sim. Agora para o táxi, com a moto, 3 horas, 2 dias, 205 a moto, 205. Então, 3895, autorizar táxi até o ponto 028, via táxi principal, Juliette, Alfa, no ponto 028, Chame Torre, 118 decimal 95, ponto de altímetro na 04. Solo Uno 556, portão 612 para o Puxo da Gatana. Uno 556, após a passagem do Airbus da Tracauda, autorizado na posição 06, chame de táxi. Só para ratificar, é, o senhor, após curvar à esquerda no perfil da saída da EL, após ter mantido o piloto a 2.500 pés, o senhor está restrito a 100 até 30 milhas de Salvador, conforme a carta. Ok, 556. 356, troca sua frequência para 119 decimal 8. 198, confere. Afirmo, 119 decimal 8 a 71935 já deve ter efetuado uma manutenção na mesma. Tá, ok. É 356, modulo 198. Como é a sua do controle? Ah, tá melhor, certo. Pode. Controle agora operando a frequência 119, decimal 80. 1980, obrigado. O Gona 790 chamou o solo para puxa? Afirmativo. O número 2 no setor aguarde. Aguardando. O Gona 556, o controle agora operando a frequência 119, decimal 80. Controle em 1980, no 556. Decimal 80, para informação. 19. 19, 8, vou no 7. Pronto para o táxi, seu DC 1976. A autonomia de 3 horas e 29 minutos, alterna com... O 1556, confirme o PAB? 176. 176, copiado. Táxi autorizado via Patiuno, Juliette, Alfa e Golf. Ponto de espera, chame a torre 118-95, ajuste no 014. Táxi autorizado, Patiuno, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, pista 28, 118-95, ajuste no 014, voo no 550. Salvador, Golf, pista 38-95, se aproximando, ponto de espera, na 28, está pronto. Só 3895 autorizado, alinhar e decolar a pista 28, vento 220 graus, 1,6 dúzia de nós. Decolagem autorizada, pista 28, vai manter pronta, 2500, 3895. Está autorizado, descida até 050, via chegada a Tare. Ponto 7 9 0, 132 a bordo, alternando Mateó, 3 horas e 20. Ponto 7 9 0, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, da pista 28, via Patiuno, Taxi Juliette, Alfa e Golf. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste no 014. Ativo 228, Patiuno, Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera 2895, gol no 7 9 0. Gol no 790, em coordenação com o controle, foi solicitado que mantenha o nível 100 até 30 milhas da aeródromo após fazer a saída Aron. Gol no 790, se considere a informação, só a frequência do controle agora é 119.8. Solo 3745 no portão 2 para o feedback acionamento. 3745 no portão 02, puxa o back com a direção com a equipe de solo, direcionar a resposta pronto para o táxi. Direcionamento, coordena o push, chama para o táxi para 28, 3745. Controle, muito bom dia, 3895 decolado. É 3895. Mantém a porta 2.500 pés, após preparar a saída da E, esquerda nível 100, somente. Ok, após 2.500, esquerda da E, restrito uma centena. Eco Zulu 9, mantém as condições visuais, eu não me reporte para a descida, que é a norma 014. Eco Zulu 9, está autorizado a voar direto para Vera Cruz. Estabilizado, 6356. Chama 6356, chama o turno no 8.95. A Cozulo 90 tem aproximações de decolagem de Salvador, você poderia levar a Veracruz? Sim. O Chalé 6356, que é Gama 014, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Voltar a Chalé 6356. Salvador, bom dia, gol no 556, ponto de espera, pista 28, está pronto. Gol no 556, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, no 557. Agora no 4. Descendo, chegada Cari, parou no 40, 6200. 356, confirme a visão? Tá agora, agora tá. Autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 189, confirme a conta avistão? 6963, confirme. Vendo? Salvador, para 1000 com 4000, está autorizado voar o farol da Barra, para o senhor prosseguir via corredor achar no sentido contrário. Habilitado, aproximação de instrumento, aeronave homologada? Apenas confirmando, está restrito no nível 100. Fazer 4082, você está nível de voo 120. Realizado nível de voo 120, voo 4082. Xenega 200, você está 4000 pés, Xenega 904. 4014, linha 200. Motor 289, autorizada a chegada a cabo e direita para nível de voo no 50, que é negar na 094. Restrito uma centena, já manter o 3895, poderia voar Mótila? Negativo, então 3895, mantenha a pôr de Leda, como tráfego 12 horas, 13 milhas de oeste, cruzando nível de voo no 50, necessita para nível de voo 120. É, a gente vai manter. Chile 6356, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Uno 556, autorizado, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, Uno 556. 79 a bordo, 3 horas e 30, altera no orgulhão. 3745, táxi autorizado via pátio 1, pátio 3, reporte para ingresso naquilo. Pátio 1, pátio 3, reporte para ingresso naquilo, tá? 3745. Xenega 356, aviso ao contano. Ali não acaba não. Na táxi Índia. Xenega 356, de passagem ao Airbus Atan. Após ingresso Juliette para o portão 02. Juliette 02, após o portão. Esperado, desça para nível de voo 050, que é negar na 014. Exato, 050, que é negar 1014, azul 403. Outro voo no 550. Na saída da EL, devido a conflito de tráfego. Ok, então na Tael Leda Mótiva, mantém a reta até 2.500, curva esquerda, executa o perfil, recita uma centena, até 30 mil Salvador, tá 3745. Exatamente, só para reforçar essa instrução da carta, tá 3745, devido ao grande sequenciamento e para evitar um possível conflito, tá ok? Perfeitamente, como quiser, obrigado. Então, 3895, autorizado subida para nível de voo 340. Autorizado 340, 3895. O Xenega 255, direto para nível de voo 1110. 1106255. 8195, ajuste 1014. Confirmando o controle de saída, 1119, 18. Ok, letra ingresso no Kilo, Alfa Golf, ponto espera da 282295, ajuste 1014, controle 198, 3374. Mantendo a frota 2500, após o perfil da Dael, mantendo a nível 100, gol 1556. Chamada 255, desce até nível de voo 050. 050, 6275. Acusou a Amazônia, persiga. Os lados decolar, pista 28, vento 220 graus, 1-4 nós. Decolagem iniciando, gol 1-7-9-0. 3895, chão do centro, Recife, frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3. 1-2-5-1-2-8-3. Volta. 1-2-8-9, deixa para nível de voo 1-2-0. Voo 1-2-2, autorizada a chegada a cara e deixa para nível de voo 1-3-0. QNH 1-0-1-3. 1-0-1-3, 1-3-0, chegada a cara. 5-0-3-2-1-9. 3-2-9, deixa para nível de voo 1-2-0. 1-2-0. Ecos 1 novembro, como recebe o controle? Ecos 1 novembro, deixa para 1.500 pés, PNH 1.093. O 4082 segue tráfego 208 milhas com 230 de drive speed, vai seguir como número 2, deixa para 2.500 pés, autorizado final de procedimento elétrico de 1, reporte estabilizado. 72.500, autorizado final do ILS Zulu, reportado estabilizado, Azul 4082. Conselho para eu manter a separação do tráfego à frente? Azul 4082, reduz a velocidade para 2.00 nós. O lado está autorizado, final do procedimento, mantendo a chegada. 7, vai iniciar a redução então, Azul 402. Então, regular 790. 1790, busca para contato radar no colagem, estuda para nível de 370, após 2500 pés, persiga na saída Arão. 2500, direita Arão. 745, aproximando uma espera da 28, está pronto. A 3745, a linha decola separada? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar a pista 28, vento 220 graus, 149. Livre, alinhar e decolar separada, capítulo 28, tá 3745. Na turma 8, decimal 95. 120, tá 3216. 3216. Você está nível de voo 1-1-0. 1-0-3-2-1-0. 0-QNH-1-0-1-4, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando, minha 2-0-0. Luna 962, você está nível de voo 1-2-0. Quase 3206. Chalé 255, reduz a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. 2501. 3206, deixa até 5 mil pés. 5.000, 32.90. Boa noite, 64, com a informação Quebec, posição 5, autorização, Maceió. Boa noite, 64, Quebec, curso, aguarde cópia. Tava dando essa escuta 1864. Vai passar. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3745, decolou uma terra reta. 3745, contato radar do colagem, mantenha a proa até 2500 pés após possível na saída da EL. Mantendo a proa até 2500 após prossegue da EL. Tá, EL, tá 3745. 3745, possível na saída da EL, restrito o nível de voo 00 até 30 milhas de Salvador. Restrito uma centena até 30 milhas de Salvador na da EL, tá 3745. 6200. Agora chuva leve sobre o campo. É. 3.000 pés. Estabilizado azul 4082. 4082 chama a tona no 8 decimal 95. 95. Voo 956, poderá acender? Aguarde, voo 956. Então 3745 mantém a proa até 4.000 pés, após 4.000 pés, curva esquerda direto Leda. Agora, após 4.000 Leda, 3745. Visual 6200. Visual 6200, autorizado pouso pista 28, vento 230 graus, no 612 de nós. Tem 6200. Sua posição de 3 horas 4 milhas, suba para nível de voo 340, voo direto da GEL. GEL, voo 1956. Na sua escuta para livre curso. 3745, está autorizado voo direto Leda, restrito ainda a nível de voo 900. 900, está 3745. Na 6200 no solo ao 14, libere a esquerda e chame o solo no 21, no decimal 1, antes da taxa em alfa, confirme pista molhada? Aqui. Sim. Sim. São 700 pés e 2.800 de visibilidade. Bom, se a coluna 90 mantém a 2.000 pés, o telefone para sustentamento. Curva direita, proa 100, limite radial 160 de Salvador. Afirmativo, proa 100. Proa 62, deixa para 4.000 pés, QNH 1094. 4.000 com 1094, boa, 9 a 10. 1790, chama o centro Recife, frequência 2.000, decimal 85, até 925, decimal 45. 2.5, 5.000, chame o centro Recife, frequência 25, decimal 1, na zona 98, decimal 3. 25, 1, 2, 2, 3, bom dia. É 3.9, desça para 2.500, pés autorizado em LSGU, reposto estabilizado. 2.500, reposto estabilizado, 3.9. 3.000 pés. Chame 6.255, estabilizado. É 255, chame o turno no 8, decimal 95. 895. Supuso pista 28, vento 220 graus, 1.612 de nós. 7 azul 4.0.2. Direto Maceió, transponda 5.065, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Ok, está aprovado então para Maceió. Serra Bravo mais clássica, nível 350, via para o Zulu 197. Vamos decolar da 28, perfil da saída Aron, com curva direita restrita inicialmente a 2.500 pés. Após direto Maceió. 5065 é o código transponder e 1198 é o frequência do controle, já estamos prontos para puxa acionar na posição 5. 1864. Só confirmando, decola da 28, mantém a proa até 2510 após curva direita saída Aron. Ok, então é na proa, a decolagem da 28 até 2500 após Aron. 1864.05. Voo 1864, coordene com a equipe de solo após passagem do Airbus da Avianca em direção ao portão 08, está autorizado para o feedback pelo menos reporte pronto para o táxi. Ok, coordenação aqui só após passagem do Avianca, retaguarda para o 8, vai iniciar no 05, chamar o táxi, 1864. É para 3 mil. Já, Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 1612 de nós. Livre pouso, 6255. 2900. Já, batendo logo, segundo nós vamos, procedimento aí, LS, segundo pista 28. Então, 3206. Está 3206, aqui na Delma 014, reporte visual com voto. Contará visual. Oceano 6255, no solo 19, libere a esquerda, deslizando. Solo 121, décima 1. Ok, livrando 121, 1, agora está sem problema. É, no caso, puxar no sentido do, dos portões 4 e 3 ali, tá ok? Mas pode continuar, finalizar o pushback da maneira que o senhor está terminando aí e chame para o táxi. Ok, sem problema. A gente vai informar o pessoal da equipe de manutenção para eles coordenarem melhor a próxima vez. Novo Salvador, Chané 6255, livrou. O Chané 6255, cruzado Alfa, até a Cidade Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6255. Azul 4082, atento à aeronave da Gol, finalizando o pushback na saída do Pátio 3, autorizado Juliette para o portão 01. Juliette, portão 3216, confirme já visual? Afirma, visual. Está 3216, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 15 nós. Pouso autorizando 928, está 3216. Você escuta, 864. Matando 3000. Certo. 962 para o localizador, curva esquerda, proa 335, reporte estabilizado. Pega 335, aposta na Gol 1963. Agilizando, 6275. 190, limite radial 120 de Salvador.